transmite radial 280 de Salvador. É autorizado descida para nível 050. Direita 230, limitado pela 280 Salvador, descendo para 050, tanto em 57. Eu 5973, confio o procedimento que realiza é o VR Delta Mike com NDB Zulu e condições de fazer o RNAS. A gente vai fazer o NDB Zulu da pista 1-0, da presente desce para 3 mil pés com ajuste 1-0 no 1 na proa de Duna. Caminha 225, desça para nível de voo 060. Eu sou serviço 366, descendo voo 996. Voo 996, ciente, chamando de frequência 1 no 8, decimal 95. 1893, na proa de Duna, desça para 2 mil pés, autorizado procedimento MDB Zulu, pista 1-0, forma quando estabilizar. Pouso no zero, gol 996. Salvador, o voo 961, prossiga. Gente da informação, é com o professor de estado para o Galinho. Autoridade para o Galeão, nível de voo 360. Via Anson November 857, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda e 557, transponder controle em 208. Autorizado, conforme 360 para o Galeão, na Anson November 857, decolada 10, na saída da transição Leda. O transponder confirmando é 557 e o controle está em 208. Dael, Leda, Irume. Dael, Leda, Irume. E o 557 o transponder. Correto, chame pronto. No, na posição número 7. Ah. 597, redução a 1909. Está 19 milhas oeste do VR de Salvador e assuma a navegação na Proserve 366. Direto 366, reduziu na 3597. Paulo Salvador, azul APR Bravo, autoriza ingresso no pátio principal. 225, desce para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2209. É, primeiro aviso Morreu, pessoal, da casa inteira, não, já estou deslizado. 5973, ciente, ano torre, frequência 198, decimal 95. Torre 198, decimal 95. Autorizando a RNAV, então 3597. E o 5973, copiou a frequência da torre? 3597, autorizado o procedimento RNAV, desça para 2500 para essa parte na final. 2500 para RNAV, dá 3597. Também 6225, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no 1. 4000 pés, 0 no 0, 1 no 1 na 62. Alfa, Alfa, Alfa. B9 no meia, Juliette por 01. Juliette, 01, Alfa. Alfa, Bravo, 4703, 0102. A 3597, conseguindo estabilizar. Ativo, estabilizado, campo a vista. Gente, chama a torre frequência 198, decimal 95. Correto. Para 6225, inicie redução para 1809, autorizado procedimento RNAV, desço para 2500 pés com ajuste na 011. É parte passando o CRB do 366. Desce 2.500 pés, está no 011, autorizado Foi Natal do Zero, voando Sierra Cinco 3, Sierra. E em cima do caixão 819, chamei a 625. P5973, Taxi Alfa, Kilo Pat 3, meia dúzia Lima. Tan 356, caixa autorizado, pouso no zero, vento variável em 2 knots. Autorizado, pouso por Tan 3517, pista no zero. Na 6225, ciente, chame a torre de frequência 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, 6-2. 7 autorizado, chame táxi. Chama táxi 9-1. Na 6225, continua a aproximação número 2, minha pessoa. Número 2, minha pessoa. Unosite, solo 27, fibra à direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, gente. Puxando 6225, autorizado táxi, correção, autorizado pouso, vento variável em 3. Autorizado pouso no 0, chané 6225. Cômodo. Cômodo, bom dia, o TAM 3290, autorização Recife, nível 330, informação Eco, TAM 2. Não, 3153, aguarde cópia, para... Cinco no sete, mantém a posição antes da direita. Solas 31, libera direito, chama Solas 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, na sua situação, 2, 1. Está com 169 a bordo, 3 horas e 21, altera da Convite. No Índia, ponto de espera, 1895, 1011, boa viagem. Obrigado, bom dia. 3517 após o voo, Juliette para o 10. Após o voo, Juliette para o 10. 6225, Alfa e Juliette para o 5. Alfa e Juliette para o 5. Está 3153, pronto para a cópia. Salvador, Guarda, bom dia, gol 1961.0 da 10, pronto. 61 no bom dia, autorizado a linha L, colapso 1-0, vento variável em 3-9. A linha de colapso 1-0, gol 961. Chiremia 075, portão 4, está autorizado, chame o táxi. Então, 093, essa identificação dessa via chegada baixa para nível 050. Ativo. Decolou 35, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Patrão Salvador, bom dia, com 961, decola, cruza 1400. Com 1961, contato da decolagem, sigo a via da EL para nível 360. Via da EL para 360, com 961. Autoriza direto da EL para o voo 961. Autorizar. Voo direto da EL, 961. .093, reduza para 2509. Direita Índia, Ponte Espera 1095, 1011, boa viagem. Será 9970, essa identificação. Essa via chega da Mari para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2509. Voo no 093 é autorizado descer para nível 060. Fuca, Jean, Maracaju. 5563, 1208. Ok, copiado. Recife aprovado 330 conforme, Absoluto 7, Ponca Jean Maracaju, 5563 no transponder, 208 no controle, tá 3890. Correto, chame pronto na 2. Chamar na conta pronto, obrigado. Será 9970, faz procedimento RNAV. E massivo, mantém a chegada com a autorização para o procedimento VR. Inicialmente é o número 2 na aproximação. Massivo, para sequenciamento, mantém a chegada. Oceana 6075, decola aos 40, chama controle 120, decisão 8, bom voo. 208, grato, bom dia, Oceana 6075. Controle Salvador, Oceana 6075, cruza 1300 na Daelva da Mota, na Daelva. Oceana 6075, contato radar de colagem, sua via Daelva, nível 360. Via da Elpo 360, alguma chance de voar da Elpo ótima da presente, ou lenda? Oceana 6075, autorizada para o de lida. Está no lenda, Oceana 6075. Bom, na 093, reduz a velocidade para 2209, é o número 3 na aproximação. Bom, na 961, no chame Recife, frequência 25.1, na alterna 28.35. 251, 2835, obrigado, bom dia. Sete 759 tem condições de voo serve 366. Solicita manter o 367, voo 759. 367, voo serve 366, desce para 2.510, ajuste ao 091. Utilizado procedimento RNAVE, reporte nacional. Utilizado RNAVE do 10, 1.011, bateria final, voo 759. Voo 759, informe velocidade. 220. Será 9970, reduz a velocidade para 2209. 220, será 9970, reduz. Uno 093 para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite radial 280 do Salvador. Direita 225, voo na 093. Mandou. Bom dia, TAM 3, 153, informação, Foxtrot, autorização, Galeão. TAM 3, 153, trabalho de Coca, Galeão, 360, Padel. Claro. Bom dia, o TAM 3890, Figueira 2, prospecto e acionamento. 3890. Autorizado, chame táxi 3890. Chamada, obrigado. Geral 9970, autorizado para o auditado. Auditado, geral 9970. Boa Taza, Tango Alfa, Serra Alfa. Ah, desculpa, Taza. Autorizado, está autorizado o GR, então? Normativo, desço para 2000 pés, ajuste 1091. 1091, 2000, autorizado o GR, geral 9970. C9ISO 1759. 1759, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, 7. Oi, Salvador, vou no 759, 3 milhas do 372. 759, bom dia, autorizado pouso 10, vento variável em 29. Autorizado pouso 10, vou no 759. Então, 093, inicia a redução para 1909, é autorizada para o serviço 366. 366, redução, boa, 093. A 075, chame Recife 1251, na alterna 28, decimal 35. Ok, pode confirmar o segmento, chame a 075, chame Recife 125, decimal 1, alterna 28, decimal 35. 151, alterna 28, 35, chame a 075. Bom, 093, autorizada para o CR 366. Ok, esquerda, 66. Acho que o 38928, Fortaleza 330. Solo Salvador, 38890 para ataque, 128, Fortaleza 330. Direita Índia, Ponte Espera 1895-1011, boa viagem. 1895, direita via Índia, obrigado. Frequência 1-1-1-8-9-5. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, voo 093, desça para 2100, ajuste 1-0-1-1-1, reporte nacional. 2.500.011, repassará o voo 093. Está autorizado o Galeão nível 360, ação de voo 57. Na 1-0, decola, rua direita, Israel, Leda, Giratirome. 5567, transponda 208, controle. Chame pronto pra onde? Chama. Olá, Salvador, Gono 759, livrando na Fox Trot. Gono 759, tem que seguir a Alfa Juliette pro portão 4. Autorizado de Alfa Juliette pro portão 4, Gono 759. Capitana final, gol na 093. Na torre frequência 1-1-8, decimal 95. 1895. Salvador, muito bom dia. Fran 3890, ponto de espera da 1-0, ponto de recolagem, visual 4 na bracura final. 3890, manda ponto de espera, bom dia. Ok. Bom dia, torre. Gol na 093, no R9 da 10. 093, continua a aproximação, número 2 de aproximação. E continua. Tal 9970, salão 55, libera direito, chame salão 121 no decimal 9. Direito 219, geral. 0093, autorizado pouso no 0, vento variável em 22. Livre pouso na 10, vou na 093. 3890 no escudo. Afirmativo. Visual com bonde 737 na final. Afirmativo. Posso aeronave autorizada alinhar e manter no zero. E após passagem alinhada, autorizando alinhar e manter no lateral 9930. Na 9970, mais chute só. Alfa Kilo 43, versão 5 Romeu. Zona 093, solo 58, libera direito, chame solo em 12, zona decimal 9. Direita 219, faz o canal. Zero autorizado, decolagem 190, vento variável em 3 nós. Ok, iniciando a decolagem 3290. Informador, aqui está tudo bom, 093, bom dia. Primo, Alfa, Juliette, ponta 8. Alfa, Juliette, 8. Confirma portão 08? Afirmo. Chama controle 120 decimal 8, bom voo. 0808, obrigado. Bom dia, 3890, decola cruzando Rio Pés. 3890, contato radar na decolagem, sua via sai da Buca para o nível 330. Via Buca 330, ciente. Brasil 4201, Salvador, Campinas, guarde cópia. Número 2. Guarda-lhe da morte, Jair, é o Lê da morte. para Brasília. Salvador Brasília, confirme o nível solicitado? 36. Do Brasília 360, via Pedro 17, decolagem 190, curva à direita na Arbor 1, transição elétrica. 5566, transponder, controle 208. Correto, cortejamento, portão 3, chame pronto. Claro, 10, daqui a pouco está. Sente, portão 10, chame pronto. 4201 no pronto. 4201 na sua escuta, senhor. Campinas 320 autorizado, veio peso Lula no zero. Decora a pista no zero, curva direita, na torcida da El, Lida, Mótima. 5006-1208. Decolagão no zero, da El, Mótima, Aperto Lu, 1 no zero. 5006-608, é o controle de saída, do 401. Salvador, bom dia, 3290. Prossiga. Gentileza, pro de Aracaju, essas informações sobre o Gelmo. Autorizado desvio, informe a pro por quantas milhas? O desvio vai ser direto quando pro de Aracaju da presente, desvio de 60 milhas. Thank you. Chamador, muito bom dia, isso é Federal 9972, ciente de informação, forte. Federal 9972, dessa via chegada a Mário para 050, acendo identificação. Identificou, descendo para 0750 na Mário, autoriza a presente Duna? Sua de Duna, vai fazer o NDB Zulu da pista no zero? Afirmativo. Então, da presente Duna, guardando o NDB Zulu da pista no zero, geral. Thank you. A 3890, Voe Romeu, Fox 018. Fox 018, 3890. São 3890, chame Recife, frequência 25.45, alterno Geral 9972, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 091, autorizado procedimento NTP, Zulu, reporte estabilizado. Certo, geral, descer para 2.000, mais tarde, geral. Salvador, tá 3153, portão 11, puxa pra mim. Portão 11, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, tá 3153. Salvador, bom dia, Xangana 6285. Eu dei 5 quad cópia com a vida água. É, sem água.